Senhor, ensina-me a ver as minhas próprias faltas, auxiliando-me a corrigi-las para que eu faça o melhor de mim, segundo os teus desígnios. Entretanto, Senhor, apaga-me a vocação de descobrir as falhas alheias, a fim de que a tua paz me fortaleça o coração. Que assim seja.